Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas, numa noite em que, como já deve ter percebido, este locutor está visivelmente, neste caso não é visivelmente, será audio... Ok, não sei a palavra, mas estou bem constipado, e isso nota-se na voz. Talvez por isso, pode ser que encontre uma solução com o livro que nos vai acompanhar ao longo desta emissão das Madragoas. Chama-se Os Segredos da Aromaterapia. Terapia, um guia completo de óleos essenciais para a sua saúde, beleza e bem-estar. É uma edição da Manuscrito, a autora é a Sandra Ramos. Sandra, seja muito bem-vinda aqui ao programa. Obrigada. É um gosto ter-te aqui. Antes de começarmos a falar sobre o livro, eu gostava de que te apresentasses. Olha, pode ser? Claro. Eu sou uma pessoa como tantas outras, só que iniciei a minha área profissional na área da saúde, como enfermeira, e mais tarde, por achar que poderia haver outra forma de ajudar, fui fazendo algumas formações. A aromaterapia foi uma delas. Na altura seduzi uma ideia, mas não me convenceu, porque cientificamente, quando vimos de uma área de saúde e de ciências, às vezes não é assim tão fácil perceber o efeito de algumas coisas, mas quando aprofundei um pouco mais o estudo e percebi que os constituintes dos óleos faziam parte, ou desses constituintes fazia parte, muitas substâncias que eram utilizadas para o tratamento de diferentes situações, fez-me todo o sentido continuar a investigar. E nessa investigação, o que é que acabaste por encontrar que veio a servir aquilo que irias fazer depois e, inclusive, este livro? Quais foram os primeiros passos nessa investigação? Olha, foi utilizar comigo. Nós todos temos alguns problemas de saúde com mais regularidade e eu fui começando a utilizá-los para a parte respiratória, que é sempre um calcanhar de Aquiles meu. Foste a tua cobaia, exatamente, digamos assim. Exatamente. E comecei a ver benefícios, como por exemplo não me constipar com tanta frequência, não fazer infecções respiratórias com tanta frequência, okay. Consegui controlar um pouco mais isso. E comecei a utilizar os óleos não tanto para tratar, mas como preventivo. Depois disso, nós começamos a recomendar. Eu usei e tal, queres experimentar? E foi um pouco assim, não é? Depois levou-me a outros estudos, a outras formações e sempre numa tentativa de justificar ou conseguir compreender a atuação, não é, dos mesmos em nós. Investigaste muito, certamente, e estudaste muito este assunto. A minha pergunta é difícil encontrar informação a propósito destes temas? Às vezes é difícil encontrar informação fidedigna, porque nós vamos à internet, não é? Que é hoje, eu acho que é o maior centro de estudos de Sim. toda a gente, só que o que acontece é que, se formos totalmente leigos, não tendo qualquer, nós não temos sentido crítico, portanto podemos aceitar qualquer verdade como verdade. Como verdade e às mesmo. Vezes não é bem assim, porque não digo que a informação que existe sobre os óleos na internet não seja verdadeira. O que eu digo é que às vezes tem uma lacuna em relação a algum efeito secundário ou alguma interação que pode acontecer entre um óleo, ou melhor, as propriedades de um óleo, e até algum medicamento que a pessoa esteja a fazer, ou alguma doença, alguma patologia que a pessoa tenha. Aromaterapia é esse o assunto sobre o qual falamos hoje nas Madragoas com a Sandra Ramos. Ela é, aliás, a autora deste livro, Os Segredos da Aromaterapia, um guia completo de óleos essenciais para a sua saúde, beleza e bem-estar. Sandra, como é que tu organizaste este livro? Olha, este livro foi feito a pensar tanto nos leigos, ou seja, pessoas que não têm qualquer tipo de conhecimento, mas que acham interessante, como até colegas terapeutas, porque certo. De facto em Portugal não havia nada escrito em português sobre esta matéria. Quando eu recebi o livro, e devo confessar, eu olhei para o livro e pensei, eu nunca tinha visto nada claro, assim. Claro. E hoje em dia, assim, no que diz respeito a temáticas mais holísticas, exato. Não sei se esta é a palavra mais adequada, mas a verdade é que a oferta tem crescido muito nos últimos anos. Sem dúvida. E há temas que temas para os quais já há um, dois, três livros. Uhum. Mas neste caso, ou eu tenho andado muito despercebido, ou quando olho para o livro, eu assim, bem, esta aqui ainda não tinha visto. Não existe. Existe alguma literatura em estrangeiro, sim, em inglês existe bastantes coisas. Depois existem algumas traduções, mas em língua portuguesa não havia, de facto, nada. Sendo que a aromaterapia, não digo com este nome, mas é usada desde sempre, mesmo desde a antiguidade, não é? Eles não usavam o óleo, usavam a planta por si, portanto, nós temos a sorte de conseguir tirar da planta aquilo que pretendemos e aquilo que queremos e aquilo que é bom. Não precisamos de ter em casa uma plantação de várias plantas, claro, não é? Portanto, os frascos acabam por ajudar. Mas estavas tu a explicar como é que acabaste por organizar este livro. Exato. Basicamente, investigaste, já tinhas a informação na mão. Sim. E depois para transformar num livro, qual é que foi a forma mais apelativa? A base desse livro é, sem dúvida, todo o conhecimento que eu fui adquirindo. E depois uma série de investigação, obviamente, que fiz, porque quando passamos a informação para o papel, que vai ser visto por imensa gente, temos que ter o cuidado de que ela seja pertinente e seja acessível a toda a gente. Esse livro foi então elaborado, como eu estava a dizer, para que possa ser consultado e utilizado por leigos e outros colegas terapeutas, e aqui o objetivo foi dar a conhecer. Teve que haver uma escolha, não é? Porque existem imensos óleos. Portanto, fez-se uma escolha de cerca de 40 óleos, aqueles que, na realidade, acabamos por utilizar mais ou estão mais acessíveis. E depois, não ficámos por aí, não é? Elaborámos uma série de receitas, uhum, para tratar uma série de problemas com que nos deparamos, até de uma forma, não digo diária, mas pelo menos sazonal. E damos, não é bem uma alternativa, é nem que seja um complemento, porque as pessoas têm que entender que há situações que continuam a ter que ser tratadas por médicos. A aromaterapia não vai resolver todos os problemas, como não, é lógico. A aromaterapia vai ajudar a ser mais rápida a resolução, em alguns casos ele trata sem precisar de qualquer outro tipo a falar de medicação, atenção. Olha, por exemplo, eu não sei o que é isto que eu tenho hoje, mas acordei assim, já ontem estava assim e hoje ainda estou pior, entupido, constipado, provavelmente se não for nada assim muito grave. Exatamente. Se calhar, diz-me tu. Como alternativa, por exemplo, aos antigripais que costumamos tomar, nós podemos utilizar alguns óleos essenciais. Seja que pomos de uma forma simples num difusor, não é? Sim. E ele vai dando para o ar e nós vamos inalando aquilo. Isso é uma das formas que eu utilizo diariamente, à noite, não é? Para prevenir toda esta minha situação. Agora, existem outras formas. No caso, por exemplo, de uma congestão nasal, que é aquilo, uma das coisas que tu tens hoje, pode-se inalar diretamente os cheiros e eles têm um efeito em minutos e depois desaparecem do corpo em algumas horas. Portanto, isto é uma terapia que não precisamos, nestes casos concretos, destas situações, de estar à espera de muito tempo para obtermos resultados. Portanto, os resultados vão. Não é? Se tenho uma dor de cabeça, eu posso aliviar a dor de cabeça. Se tenho uma congestão nasal, posso. Se tenho tosse, posso aliviar. Enfim, sem tomar mais nada. Não é isso que eu estou a falar. Eu estava a falar de uma situação, obviamente. Mais grave, obviamente. Se tenho uma hipertensão, só quer tratar com os olhos. Não deve ser assim. Está bem? Por uma questão de segurança da própria pessoa. Podemos ajudar, mas a pessoa deve ser seguida por um médico. Mas, eu falei na hipertensão, mas pode ser qualquer outra coisa. Mas provavelmente, juntamente com medicação, numa crise de hipertensão, pode ser mais um elemento, mais uma ferramenta para aliviar, não é? E repara, outra coisa, imagina que essa hipertensão, que obviamente será desencadeada por fatores fisiológicos, mas imagina que uma das coisas que desencadeia essa hipertensão será o stress e a ansiedade, porque pode acontecer haver picos hipertensivos quando a pessoa está sob um maior stress. Os óleos podem, por exemplo, diminuir isso. Então a crise hipertensiva não se vai fazer sentir da mesma forma, não é? Há muita forma. Temos que avaliar aquela pessoa e tentar perceber o que é que ela poderá fazer que a beneficie. Ainda nesta conversa vamos dar aqui exemplos de... Falámos nós aqui dos entupimentos e das constipações da fruta da época, basicamente, não é? Sinusites, rinites e essas coisas todas. Certamente que há aqui algumas sugestões neste livro para esse e para outros problemas. Já lá vamos a esses casos particulares daqui a pouco na conversa com a Sandra Ramos, que é, aliás, a convidada desta noite da Madragoas e traz-nos este guia completo de óleos essenciais para a sua saúde, beleza e também bem-estar. É uma edição da Manuscrito. Há pouco perguntava à Sandra se ela gostava de fado. Ela disse que pelo menos tem uma ligação familiar ao fado. O avô cantava fado? Cantava. A mãe gosta de fado? Exatamente.

enchia sempre o pavinho. Lá um tipo nestas pescadas, enchia sempre o pavinho. Sabiam bem, sem elas eram vintém. Quando metia batatas, 30 reis era um pratinho e um tipo nestas frescatas enchia sempre o papinho. Vai um tipo nestas frescatas enchia sempre o papinho. E depois de Vou Dar de Beber Alegria, ouvimos também este fado das iscas, a mesma voz, Irminia Silva, a mesma voz também ao longo destas madragoas, a da Sandra Ramos, é ela a minha convidada, traz-nos o livro O Segredo, Os Segredos, aliás, da Aromaterapia, é uma edição da Manuscrita, este livro. Sandra, vamos então, já que falámos algum, um bocadinho sobre o teu trabalho e sobre aquilo que te levou a escrever este livro, agora vamos aqui a questões práticas. Uma curiosidade imediata que tive foi a forma de administrar estes óleos. Há diferentes formas. Há diferentes formas. Eu pensei logo em colocar pelo nariz adentro. Vá. Se calhar ligado ao meu problema, não sei. Que é para ver se isto desentope de vez. Mas haverá outras formas, não sei. Diz-me. Sim, nós podemos aplicar, neste caso concreto que estás a dizer, a inalação será a melhor forma. E existem, digamos assim, pequenas coisas que. Não sei, há aqueles tubinhos que eram de inalador, muito conhecidos aí do mercado, e existe isso, portanto, sem nada, vazio, que nós podemos preencher com os óleos essenciais, podemos andar com aquilo na mala e vamos inalando como se fosse qualquer outra coisa. Mas não é a única forma, a inalação. Os óleos podem ser aplicados topicamente, através de massagem, ou aplicado diluído, ou aplicado puro. Podem ser aplicados através de compressas, ou seja, o óleo está, põe-se óleo dentro da água, depois molha-se a compressa dentro da água, espreme-se e põe-se a compressa em cima do local que necessita do tratamento. Portanto, existem imensas formas. Nós vamos escolher a aplicação de acordo com o problema e com a possibilidade que aquela pessoa tem de fazer o tratamento que recomendamos, não é? Recomendas vários óleos, aliás, para cada problema um óleo diferente, há uns que provavelmente servem para mais do que uma coisa, mas como nós podemos ter acesso a estes óleos? Onde é que as pessoas podem obter os óleos? Dentro desta pergunta uma ou outra, muito provavelmente também há que ter atenção à qualidade deles. Onde é que nós podemos encontrar? Esse é o grande problema. Sim, pois. Porque calculado. A maior parte dos óleos que aparecem no mercado são óleos que, embora venham no rótulo, que são puros, eles são puros sim, não têm, mas são diluídos, ou seja, a concentração é menor. O que é que isso quer dizer? Não quer dizer que o óleo não seja bom, mas em vez de precisarmos de uma gota, precisamos de 5 ou 6. Não é? Certo. E eu dou aqui só sempre uma base de início de pesquisa, que é, quando chegamos a um sítio e os óleos têm todos o mesmo preço, alguns deles não são puros. Porque, repara, para fazer 15 ml de óleo essencial de lavanda, eu preciso de 750 kg de flor de lavanda. Uhum. Para fazer os mesmos 15 ml de óleo de limão, eu preciso das cascas de 50 limões. Portanto, os óleos não podem ter o mesmo preço. E a maior parte, mas a maior parte deles estão presos por todos os sítios. Eu não vou falar aqui de marcas, não é? Não faz, se calhar, muito sentido. Ao longo destes anos todos que uso aromaterapia, eu só usei duas marcas de óleo. Eu terei todo o gosto de partilhar essa informação, mas penso que será melhor as pessoas entrarem em contacto comigo e eu direi, não sei, eu não tenho para problema mim, podes dizer, com isso. Então, é ocasional, não há problema. Este programa não tem o patrocínio destas marcas de óleos, exatamente, como deve calcular. Eu uso atualmente os óleos da Doterra. E indiscutivelmente para mim, neste momento, são os óleos em que eu mais confio, especialmente porque inclusivamente eu posso tomá-los oralmente. E quando eu posso... Eles têm lojas em Lisboa, por exemplo? Não, é comprado online. Online. Quando um óleo pode ser tomado, não é? Quando podemos ingerir, revela uma pureza e uma qualidade muito grande. São óleos certificados por entidades estrangeiras, lá está, porque em Portugal ainda não temos essa. Do Terra, assim se chama. Muito bem. Tudo pegado. Do Terra. Eu, aliás, já estou aqui no site. Disseste duas opções, além da do Terra, outra ou não? A outra já não uso porque eram uns óleos que vinham da Austrália. Ok, ok. Mas já não são comercializados cá em Portugal. Estes aqui são de confiança. E agora, vamos então para a parte que mais importa, que são os tais exemplos práticos. Por isso, diz-me tu, Sandra, qual é que era o óleo, e comecemos, claro, por mim, porque em primeiro lugar estou eu, caros ouvintes, sou eu que estou aqui. Ora bem, não estou a brincar, mas de facto, se eu quiser aqui desentupir o meu nariz, o que é que eu devo fazer? Eu usaria, assim, numa primeira instância, o eucalipto, o óleo essencial de eucalipto. Porque ele é um dilatador, vai abrir as vias aéreas e ao mesmo tempo também vai permitir drenar alguma dessa secreção que possa existir. Depois, obviamente, se houver mais algum sinal de inflamação ou infecção, podemos juntar a melaleuca, ou a árvore de chá, ou a tea tree, que é como é mais conhecido. Mas eu poderia pegar num óleo essencial de eucalipto e simplesmente colocar cheirar, alguma, por exemplo. Simplesmente cheirar, ok. Mas também poderia, por exemplo, colocar numa panela água a ferver e ficar ali a... Como antigamente se fazia, não é? Com as próprias folhas de eucalipto. Exatamente, eu cheguei a ver a minha mãe a fazer isso. E agora, por acaso, lembrei-me. Mas pronto, o óleo vai ter o mesmo efeito. Sim, ou sem dúvida. É preciso, é uma quantidade muito pequena. Para isso fazer efeito. É muito fantástico, por acaso. Uma das coisas que eu fiquei é que, em relação a estes problemas mais respiratórios, a relação é óbvia. Mas depois há aqui a resolução de uma série de outros problemas. Por exemplo, azia. Neste caso, teríamos de... A azia. Usando estes óleos que falámos, eles podem ser ingeridos. Mas nem vamos partir desse pressuposto. Então tens aqui a sugestão do óleo de limão e do óleo de hortelã-pimenta. E o funcho também pode ser bom. O funcho também? Sim, mas a hortelã-pimenta talvez seja o mais fantástico. Okay. Tem um efeito muito rápido. Pode ser aplicado na zona do estômago ou na zona do esófago, de acordo onde nós temos mais a sintomatologia, ou uma gotinha, como eu digo, se for um óleo de confiança, e que os óleos todos que podem ser ingeridos, eles têm escrito na sua etiqueta. Mas se não puder, se houver dúvida, então vamos aplicar diretamente, ou sobre o estômago ou sobre o esófago. E o alívio é... Na pele mesmo? Sim, mesmo sobre e esses óleos, esses dois que estamos a falar, podem ser aplicados diretamente, não tem qualquer problema. Uau, fascinante. Os segredos da aromaterapia. Uma edição das Madragoas com a Sandra Ramos traz-nos então este livro, um guia completo de óleos essenciais para a sua saúde, bem-estar, e também há aqui um terceiro aspecto, beleza. E nós, por causa da publicidade, associamos muito os óleos essenciais à beleza. Shampoo com óleo essencial de qualquer coisa. Hoje em dia, não é? Hoje em dia. Apareceu, agora até recentemente, até aromatizadores para a casa com óleos essenciais, não é? Exatamente. Isso é interessante. e de facto também há aqui no livro algumas sugestões a esse nível, não é, Sandra? Sim. A tentativa aqui é que há uns tempos, há uns 2 anos ou 3, fui desafiada para fazer um workshop de produtos naturais, e quando eu estava a organizar esse workshop eu fiquei, confesso, assustada quando me apercebi dos ingredientes que continham as coisas que nós utilizávamos. E nesse sentido fiz uma pesquisa um bocadinho mais exaustiva e percebi que fazer os nossos próprios produtos recorrendo a materiais naturais não só são mais benéficos para nós, para a nossa pele, para a nossa saúde, para a nossa beleza, para o nosso bem-estar, como também são mais benéficos para a nossa carteira. Fica mais barato? É só mesmo uma questão de praticidade, muitas vezes as pessoas acham... Exatamente, não é? Porque às vezes nós vamos ao supermercado, não é? Que seja, queremos estar na prateleira, claro, ou na farmácia, claro. Ou o que seja. Mas também não demora assim tanto tempo. Não demora assim tanto tempo a fazer. E há uma questão de hábito. Há aqui, de facto, algumas sugestões para a pele, para os cabelos, para o cabelo. Para que as pessoas se possam sentir mais bonitas, isso também é importante. Olha, foi muito engraçado, desculpa-me interromper, sim, agora estava-me força. A lembrar que eu recebi uma chamada, uma mensagem esta semana, de um senhor, e isso é que eu acho engraçado, porque as mulheres perguntam todas, não têm problema nenhum, mas um senhor colocou-me uma questão, era... Ele queria fazer os produtos para a barba que eu tinha no livro e ele não percebia porque é que ele utilizava a vitamina E. Ok. Okay. E foi super pertinente a pergunta. Tens dele. Aqui produtos para a barba? Tenho. É que eu tenho. Eu tenho uma barba. Mas pronto. Mas acho que é mais. Precisa de ser tratada. Acho que é mais no sentido de fazer a barba. Ah, mesmo de fazer. Provavelmente. Mas provavelmente também ajuda. Sim, também. Para... mas isso até os produtos do cabelo são bons para a barba. E eu achei muito engraçado haver um senhor. Portanto, alguém do género masculino, porque não é muito comum, está bem? As pessoas também utilizam. Mas tens aqui até uma receita de aftershave, exatamente, não é? Exatamente, incrível. E a pessoa pergunta, e eu achei isso fantástico, e porque esse é o objetivo. Uhum, se claro. A pessoa não percebe, contacta e pergunta. Claro, claro. E às vezes até, pô, eu não tenho isto, tenho aquilo, e pode ser que se consiga adaptar. Meus senhores, aqui de homem para homem, não há escutem até ao fim, a sério. Não há problema nenhum de perguntar, de revelar interesse por estas coisas. É uma questão estética que é. Por ser uma questão estética, é uma questão importante, e há estas soluções que provavelmente até são melhores do que as soluções mais convencionais, para que nos possamos também sentir melhor, e algumas delas estão então incluídas neste livro, Os Segredos da Aromaterapia, um guia completo de óleos essenciais para a sua saúde, beleza e bem-estar. Vamos continuar por aqui a ouvir fatos, depois regressamos para a última parte da conversa. Como eu disse há pouco, a Sandra tem essa relação com o fado, e com, ou pelo menos o primeiro despertar para o fado foi o Fado Vadio, no Bairro Alto. Foi o Bairro Alto, sim, há muitos anos. E, portanto, vamos ouvir aqui o Carlos Ramos, uma das vozes também mais castiças do fado e com mais história no fado, aliás, um dos grandes intérpretes. Era disco que passava na minha casa. Era disco que passava na tua casa? Ora bem, portanto, parece-me então uma excelente escolha. Vamos ouvi-lo com Meu Bairro Alto, precisamente. Aquela rua estreita, sem asfalto, não sei bem quantos anos já lá vão. Ali no coração do Bairro Alto, alguém fez de madeira um coração, e então o pobre coração em sobressalto só anda a soluçar de mão em mão. Meu Bairro Alto, das mais nobres tradições, das fadistas mais bizarras, dos boêmios do passado. Meu Bairro Alto, que entristece os corações quando choram as guitarras na voz dolente do fado. O fado que é cantado e é falado, que tem uma guitarra para chorar, que traz na voz um choro tão magoado, a voz de uma saudade a soluçar ao luar. O fado é sempre o mesmo, é sempre o fado que põe as almas tristes a sonhar. Meu Bairro Alto, das mais nobres tradições, das fadistas mais bizarras, dos boêmios do passado. Meu Bairro Alto, que entristece os corações quando choram as guitarras na voz dolente do fado. Para o sofrimento, um bom remédio afinal é cantar, e no momento ninguém se lembra do mal. Não custa mesmo nada, tentem fazer como eu, uma guitarra afinada, uma voz bem timbrada, e tudo esquecer. Quando a tristeza me invade, canto fado. Se me atormenta a saudade, canto fado. Haja-se uma vontade, canto fado. Por uma esperança perdida, não passe na vida por um mau bocado. Se a casa só te esqueceu, é fazer como eu, deixa andar, canto fado. Canto fado. Canto fado. Canto fado. Por uma esperança perdida, não passa na vida por um mau bocado. Se a casa só te esqueceu, é fazer como eu, deixa andar, canto fado. Não é que não me interesse, porque a dor não resiste. Mas há gente que parece que gosta até de andar triste. Tem sempre um ar fatal a que ninguém o obriga. Pois neste mundo, afinal, vendo bem, nada vale mais do que uma cantiga. Quando a tristeza me invade, canto fado. Se me atormenta a saudade, canto fado. Haja-se uma vontade, canto fado. Por uma esperança perdida, não passe na vida por um mau bocado. Se a casa só te esqueceu, é fazer como eu, deixa andar, canto fado. Canto fado. Canto fado. Canto fado. Por uma esperança perdida, não passe na vida por um mau bocado. Se a casa sorte o esqueceu, é fazer como eu, deixa andar, canto fado. Sem qualquer tipo de menosprezo pelos óleos essenciais, a verdade é que por vezes cantar o fado também pode ser uma boa solução para os nossos problemas de saúde. Canto o fado, aqui a resolução para todos os problemas de Carlos Ramos. Numa noite em que converso com a Sandra Ramos, ela fala-nos de aromaterapia, e isto por causa do livro que acabou de editar, chama-se precisamente Os Segredos da Aromaterapia, e já demos aqui alguns exemplos de como estes óleos essenciais podem ajudar a sua saúde para vários problemas. Houve aqui um dos problemas que tu acabas por mencionar no livro e para o qual ofereces algumas soluções no que diz respeito também a este uso dos óleos essenciais, é a ansiedade. Que depois acaba por ser, como tu disseste também no início desta conversa, o ponto de partida para muitos outros problemas. Pode ser de facto pode oferecer, estes óleos essenciais podem oferecer um alívio, pelo menos imediato, para os sintomas de ansiedade. Imediato e ao longo do tempo. Porque, mesmo ao longo do tempo? Porque a ansiedade tanto pode ser um início como pode ser uma consequência, não é verdade? Pronto. Existe para a ansiedade, existem vários óleos, obviamente. Mas o que eu considero o óleo de eleição e que é sempre a minha primeira utilização é o óleo de lavanda. É extraordinariamente relaxante, calmante. Basta pô-lo num difusor, nem é preciso fazermos nada, deixar-o difundir no ar onde a pessoa estiver. Obviamente, em situações de maior complexidade, vamos adicionar outros para potenciar o efeito, mas se não for outro, o lavanda, de lavanda, é extraordinariamente eficaz, até para dormir. No que diz respeito à ansiedade, não sei se também incluís aqui, e eu também fiquei impressionado com esta mesmo, a depressão, ou seja, pode ajudar também para, na depressão, lá está, sem de todo dizer às pessoas para ficarem só com os óleos essenciais, mas também no caso da depressão, e tu tens mais experiência do que eu nestes casos, mas certamente, a verdade é que as pessoas não têm de fazer apenas uma escolha, não têm de apenas escolher o fármaco se precisarem dos comprimidos, claro, obviamente que têm de tomar, mas não têm de se ficar por aí, pelo contrário, a alimentação é importante, o exercício físico é importante. Exatamente. E aqui os óleos essenciais também podem oferecer Exatamente. Uma ajuda. Exatamente, sim, porque a depressão pode levar a um estado de verdadeira apatia, não é verdade? Quer dizer, depois de cada um, cada ser é diferente. E traz sempre grandes alterações do humor, com, a maior parte das vezes com uma tristeza associada. Eu trabalho uma série de anos em psiquiatria, é uma área que conheço bem, e passei por um processo de depressão também. Agora, para além de, no caso da ansiedade, podermos utilizar um lavanda como tranquilizador, digamos assim, como relaxante, nós vamos precisar de coisas para alterar o humor. Não é? E não é para alterar o humor no sentido de passar para o lado oposto da apatia, mas é para trazer um equilíbrio. E, por exemplo, eu estou-me a lembrar do óleo essencial de bergamota, que é um citrino, e esse óleo é um equilibrador. Ou seja, se o teu humor estiver cá em baixo, ele vai fazer subir. Se ele estiver cá em cima, ele vai fazer descer. E para mim é um dos óleos muito, muito fantásticos. Depois temos que ver que outros sintomas existem. Uhum. Porque há pessoas que são apáticas, há outras que não, não é? Há outras que não conseguem dormir, que não conseguem parar, que não conseguem descansar. Uhum. E nós podemos ajudar em toda essa sintomatologia com a aromaterapia. E aqui a questão é, não é deixar de fazer a medicação, mas o que eu garanto é que se houver uma toma de medicação, dada pelo médico, obviamente, que ela é necessária, e haja um tratamento com a aromaterapia, a rapidez do resultado é muito maior. É muito maior. Muito maior. Muito maior. E o bem-estar que a pessoa sente. Há vários problemas para os quais a Sandra oferece aqui soluções baseadas na aromaterapia. Por exemplo, dores e contraturas musculares. Todos nós sofremos de algumas. Isto com a idade, não é? Eu fiz anos há pouco tempo. Isto está cada vez pior. Mas também há... Menopausa também. Menopausa. Muito para aliviar a sintomatologia muito complicada, como às vezes aqueles calores que as pessoas sentem. Tudo isso pode ser aliviado. E alterações do humor, que a menopausa é muito, traz muitas alterações do humor, uma diminuição da libido também, por exemplo, e tudo isso pode ser ajudado com a aromaterapia. E por último, eu sou esperto para que ninguém se fosse embora antes, a própria insónia, porque a esta hora depois as pessoas recorriam aqui a um dos... Sabes que a minha audiência é muito causada pelas insónias das pessoas. Mas pronto, pode ser uma insónia controlada. Pode ser uma insónia controlada, também é verdade. Agora sim podem aplicar os óleos essenciais, porque já podem dormir aqui no final desta conversa. E de novo, exemplos como a lavanda, lá está, que é um multiusos. É um multiusos. A camomila romana, por exemplo, algum citrino, mas tem que ser equilibrador, não deve ser um citrino. A insónia está muito ligada também, muitas vezes, à ansiedade, não é? Exatamente. E depois, a lavanda, eu vou batalhar nisto, porque a lavanda, basta uma gotinha de lavanda na almofada e o sono é diferente. Nem é preciso ter nenhum uma aparelho, gotinha na almofada? Uma gotinha nas mãos, esfregar a mão numa na outra e passar na almofada. Isto até para as crianças é excelente, para elas dormirem de uma forma mais tranquila. Mas, recordamos, é importante ter um bom óleo de lavanda. Sem dúvida. Senão... tem que ter qualidade, porque senão não vai precisar de uma gotinha. Claro. Vai precisar de 10 gotinhas. Claro. E depois vai dizer que não funcionou. E é que já não tem culpa, os óleos não têm culpa. A qualidade dos próprios é que tem. Muitas sugestões num livro bem interessante, este da Sandra Ramos. Fica a aprender aqui algumas coisas. Os Segredos da Aromaterapia, um guia completo de óleos essenciais para a sua saúde, beleza e bem-estar. É uma edição manuscrito. Sandra, muito obrigado. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, tens aqui o último minuto. Não, quero deixar uma informação, como deixo sempre, que sim, é força. Alguma dúvida que tenham, os contactos estão no livro. Sim. E, portanto, eu acho que podem e devem usá-los. Estão no fim, se não estão no aí, fim, na contracapa, por favor, confirma. Estão aí, está o do Facebook, está o site, está por aí fora. Mas aqui o contacto será mais no sentido, é o contacto que quiserem, mas no sentido de ajudar, não é? A utilizar algumas dúvidas, às vezes dosagens que as pessoas possam não saber adequar, e então podem entrar em contacto, uma coisa não é validar a outra. O livro chama-se, e vou repetir mais uma vez, já disse várias vezes, Os Segredos da Aromaterapia, é uma edição da Manuscrito, e podem, este livro tem também os contactos da Sandra, podem entrar em contacto com ela através de um destes contactos, ela está no Facebook e por aí fora. Sandra, muito obrigado, terminamos com Fernando Maurício e esta Igreja de Santo Estevão. As Madrugadas regressam amanhã, claro. Para todos, um abraço. E eu espero já estar recuperado. Se calhar vou ter que fazer uso aqui de um destes solos. Exatamente.